Quando é um mar furioso, agitado, é o barco encolhido, dragado. O mundo é negro em todo sentido, é preto, é branco, é transparente, o mundo é o colorido. É o grande azul lá de cima, é o vermelho do corpo, é o suor que transpira. Por Deus, quanto tempo tem, já não sei quantas vezes caí. Levantei, aprendi quanto errei, mas aí fui forte pra prosseguir. Sem crédito eu agi, usando o que aprendi por aqui. Saber conhecer, entrar e sair. E guardando a revolta pra dentro de mim. Quantas coisas na viela eu vi, mas aí não esperei pra ver fim. Não considerei o que é de valor pra vencer, pode crer. Às vezes coloquei tudo a perder pra você. Não sei o que pode parecer, mas viver por viver pra mim não quero mais ir além. Tem medo então não vem, tô na linha do trem. E você tá também? Tá, já não dá pra voltar, tô do lado de cá. Quero ser pra somar quando o vagão chegar. Decide se você não chora, se tá por tudo ou nada. Dá as cartas, se joga, pensa aí. Quantos se foram daqui sem sequer conseguir um lugar? Veja aí. O nosso tempo corre, a idade se perder. Sem porquê, às vezes chego ao ponto de não me conhecer. Quando a coragem acaba, eu já não quero mais me envolver. Sem saber o porquê. Saber que você não pode ser mais que você é. É dom saber que você não pode ser mais que você é. É dom saber que você não pode ser mais que você é. É dom saber que você não pode ser mais que você é. Eu viajei como um louco sem rumo. Andava por aí, pensava em desistir de tudo. Agora eu sei, faz sentido correr atrás, mostrar pros outros que eu também consigo. Com sua ajuda eu vou que vou mostrar. Eu vou pro tolo que apostou errado. Quem apostou no meu fracasso, um gole, ofereço um brinde pro bravo. Olé, bravo, arena dourada. Mas quando o touro vence, a plateia fica espantada. Tarda, mas não falha, um dia o touro vencerá. O duelo é dolorido, doloroso é duelar. Sempre duelando, nunca vai parar. Cê vai ter que ser o cara, sair se esquivar. Direita, esquerda, sempre que der golpeia. Sem sangue pelo sangue, tufu, tufu, nocauteia. Só na estratégia, respeitando é preciso. No segundo round, adversário é mais difícil. Altos e baixos se alternando é natural. Enquanto o gongo não soa, nada de final. Assim como assim, qual é? Entendi, rebrinho, esclarece pra mim. Se toma um rodo, tem que ir de novo. Novamente, gratificante é sempre tá de bem por perto dos companheiros certo, dos companheiros certo. É dom saber que você não pode ser mais que você. É dom saber que você não pode ser mais que você. É dom saber que você não pode ser mais que você. É dom saber que você não pode ser mais que você. Pra mim tá do jeito que eu sempre vi. Sorrir é necessário pra ser feliz. Motim, não será só eu, mas farei ação pro estouro, pelo muro atravessei. Tá, tá comigo, então nos acompanha. Vai ser embaçado, serão várias montanhas. A vida é fácil, mas fácil é usar um cano. Nesse riacho os primos acaba se afogando. Mas muita gente é do bem, tem muitos exemplos, são muitos eu sei. Criança é rei e sempre será. Tome conta do seu filho antes que os filhos plá, plá, planejem. O plano errado toda vez, toda mão. Ei, é complicado. Gugu, dadá, piuí, piuí. Pelo amor, alguém alá. Socorra os guri, guri, guri. Cresceu sem din-din. Tu ensinou, firmou, se não, fim. Assim será, será assim, sim, senhor. Leve seu bagulho pra brincar no domingo. Balança pra cá, balança pra lá. Dinheiro compra cama, mas não compra o sono, tá? Balança pra cá, balança pra lá. Meu orgulho viver na simplicidade má. É dom saber que você não pode ser mais que você. É dom saber que você não pode ser mais que você. É dom saber que você não pode ser